Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos da família PSM. Terça-feira, 19 de março do ano de 2024, começando mais um dia, mais uma terça-feira na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é mais um dia que com certeza nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida. Amém, queridos? Quero convidar você para começarmos mais esse dia, começarmos mais esta terça-feira falando com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha para nós orarmos juntos. Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono abençoada e pelo privilégio, Paizinho, de estarmos iniciando mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma manhã meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho. Nós te entregamos a vida de cada um dos teus filhos que medita conosco nesse momento. Visita cada coraçãozinho. Quem sabe, Paizinho, nesse dia está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de orientação, de encorajamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Visita, Paizinho, nesse dia esse coraçãozinho e vem mudando circunstâncias, vem revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Toca agora, Paizinho, em cada órgão do corpo do teu filho, em cada veia, em cada artéria, em cada osso, em nome de Jesus. E vem repreendendo também todo o desânimo, toda a apatia, toda a prostração, toda a angústia, desejos de suicídio, aperto no coração, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, derrama sobre o teu povo nesta terça-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje Mateus capítulo 12, o verso de número 34, que nos diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Título da nossa meditação de hoje: nossas palavras podem revelar o nosso coração. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, e Jesus continuou a falar àqueles fariseus que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. Vejamos o que o mestre disse mais àqueles homens. Queridos e queridas do PSM, no texto separado para a nossa meditação de hoje, nós vemos Jesus declarando a eles que eles eram maus, por isso não podiam falar coisas boas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Preciosos e preciosas do PSM, nessa declaração do mestre, nós podemos perceber a importância das nossas palavras, o quanto devemos cuidar com o que falamos, para quem falamos e como falamos. Consegue entender? E lindões e lindonas do PSM, ainda de acordo com as palavras de Jesus, aquilo que está em nossos corações é, muitas vezes, externado por meio das nossas palavras. Ou seja, nossas palavras podem revelar o nosso coração. É assim que funciona. Príncipes e princesas do PSM, que tipo de palavras têm saído dos nossos lábios? Palavras boas ou palavras ruins? Porque conforme as palavras do mestre, o que falamos pode expressar muito mais do que aquilo que queremos dizer. Ou seja, como já dito, nossas palavras podem revelar o nosso coração. Recebamos